Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra, exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Frio, estou aqui Felipe Esquita. Hello. Evandro de Fritas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Eu sou o Goku. Ai, ai, ai, que calor, Letícia, meu, né? Deus. Lembra desse moleque, Bruno? Porra, antigamente a internet era boa. Pois é, né? Hoje em dia, só desgraça. Hoje é só fofoca. Internet é só fofoca. É, quando a internet era só memes, era bom. Hoje em porra, dia... Porra, o cara do... Foi o cão que botou pra nós beber. Aí, é. Dali pra frente. Tipo, full entretenimento, tá ligado? Como é aquele... Exato. Matava muito. Como é que ele falava? Se eu pudesse, eu matava mil. Se eu pudesse, eu matava mil. Se eu pudesse, eu matava mil. Tempos mais simples. Mulher do sanduíche, ishi, Bruno. Ishi. Outra. Eu tenho um boca é pra comer. É, então. Do cachorro, né? Aquele... Cachorro? Que cachorro? Cachorro? Cachorro o quê? Cachorro não. Aí, eu antigamente que era... Era só um meme de transeuntes, né? De pessoas aleatórias Ronaldo. Ronaldo. Muito no Corinthians. É. Cara, como é que esse cara fez sucesso aí, mano? Que loucura. É pânico. Ai, ai, ai, vamos lá. Ó, a internet era boa na época que o pânico era bom, mano. É, há quem diga que nunca foi. Não, nunca foi exagero também. O pânico tinha alguns momentos... O pânico da TV, né? Específico, falando da TV, né? Não, mas eu tô falando pânico, rádio e pro TV também começou bem, rádio, mano. A rádio das antigas era massa. Muito tempo foi top pra caralho. Entrevistas boas. Depois virou pânico política e aí... Pânico político de direita. E aí... O da TV era o assunto na escola na segunda, sempre. Era, pô, você dominar... Batia Globo direto, sim. Porra, Poderoso Castiga, caralho. O Brasil ficava falando. Mais ou menos. Como era aquele do o Jô do Carioca, né? Boa noite! Fazer o Jô. Ela fala, obrigado! Obrigado, beijo do gordo. Mas tinha muito, uma dança do Siri foi uma parada nacional. Também. Caramba, é mesmo, hein, velho. Então, pô, teve momentos bons sim, tá vendo? Pô, teve, pô. Tiveram alguns momentos bem bizarros, né? Tipo assim, as nudez exagerada da turma lá também, né? Yeah. Que engraçado que no começo era pra ser uma crítica social foda, né? Era. Mas depois... Era tipo a paródia, né? Era pra ser uma paródia dos anos 90, né? Da TV dos anos 90, né? Exatamente, mas aí se perdeu bem rápido. É, fio, é o dinheiro falando, mas os caras viram que dava audiência, os caras se perderam, mano. Tem um negócio que tá impresso na minha mente do pânico, que era eles estavam em algum lugar em Ibiza, assim, e aí tava tendo show do 50 Cent. E aí, na hora que eles estavam... Tá ligado que eles fazem, tipo, aqueles highlights, assim, tipo, mostrando a festa e tal? Aí apareceu o 50 Cent balançando a mão e pulando e levantando, assim, pro público, na hora que ele tava tocando show, né? E eles simplesmente botaram a música do Araqueto. E eu lembro de chorar de rir. Era bom demais, mano. Eu lembro de chorar de rir em casa. Os cara, tipo, o 50 Cent, assim, lá em Ibiza, na boate, e a música no fundo. O Araqueto, quando toca... Teve um dia, eu tenho um desses também. Esse negócio tá impresso na minha mente, assim, eu não consigo momento esquecer. Nem aquela época era 4x3, 720p, mas na minha cabeça é uma cena 4K, 16x9, tá ligado? Que era um quadro do Netinho e do Mendigo, e aí eles estavam fazendo aquele Um Dia de Tristeza, que eles pegavam alguém muito rico pra fazer só coisa de pobre. Uhum. E aí era com o Chiquinho e Scarpa. E aí o Mendigo fez uma piada, Bruno, que eu falei, cara, esses caras são muito gênios, puta que pariu, isso é o ápice do humor. Que a hora que eles foram buscar na casa dele, obviamente, casa de milionário, né? Cheio de segurança e tudo mais, o muro mó alto. Aí o mendigo, sabe por que o muro é alto? Aí o outro, sei não, porque senão o Chiquinho Scarpa. Mano, cara. Eu tinha uma faca lá mais imbecil, tá ligado? E eu lembro nitidamente do ele enchendo de dar risada dessa porra de piada, tá ligado? Eles eram muito idiota, mano, mas era bom. Tinha um valor de humor ali. Não, e os bagulho do impostor, mano, o Benedinari, ele entrava nos lugares, bagulho nada a ver, caraca. O funeral do Michael Jackson, cara. Muita coisa, mano. Louco, mano, você é louco. Ah, muito bem, olha só, hein, estamos falando de internet, vamos falar sobre vazamentos, porque aconteceu um dos maiores vazamentos da história dos videogames, hein. Minha nossa senhora, gente, o que aconteceu com o Xbox, hein, com a Microsoft aí? Vazaram tudo. Vazaram. Não, mas é estranho, né, o negócio da Nintendo é muito qualquer coisa, né, mano. O problema é que, assim, eles... Pra quem não sabe, né, isso foi conversado durante muito tempo, mas pra quem não sabe, a Microsoft, depois que fez a tentativa de aquisição da Activision, né, da Activision Blizzard, eles passaram por processos em diversos países dos órgãos controladores e certificadores. E aí, no caso dos Estados Unidos, é o FTC que faz. E o julgamento do FTC se estendeu durante muito tempo e teve muita documentação trocada. o vazamento que está se tratando agora são documentos que foram utilizados durante essas sessões do FTC, e tem muita coisa que realmente é inerente à discussão, tem outras que não são, tem outras que são um pouquinho menos, algumas ligadas indiretamente, mas o que aconteceu é que começou a aparecer uma baralhada de e-mails, de conversas, algumas até mais interessantes, outras nem tanto, do que foi discutido durante esse julgamento. E para quem não se recorda, a questão é que o órgão europeu se mostrou contra o FTC, inicialmente se mostrou a favor, mas aí o pessoal do órgão do FTC tentou recorrer, porque o que aconteceu? O FTC bloqueou, na verdade, né? E aí foi para júdice, né? Foi a juízo, e aí a Microsoft ganhou em juízo, e aí o FTC, que é o órgão regulador, alegou que iria recorrer. E aí o que tá vazando agora são esses documentos aí. E alguns deles tratam de por exemplo, conversas sobre aquisição de outras desenvolvedoras, além da Activision Blizzard. Alguns tratam, por exemplo, de um interesse da Microsoft, de um suposto interesse da Microsoft na Nintendo, por exemplo. Olha, nem da Microsoft, né? Acho que nem Microsoft, é especificamente do próprio Phil Spencer. Sim, né? pelo meio que o vazou, era ele falando que seria um marco na carreira dele. Que é engraçado que a gente viu esses e-mails, e é importante falar que esses documentos eles vazaram por um erro da própria Microsoft. Né? Ixi. O FTC, inicialmente, quando o vazou, falou, a gente não tem nada a ver com isso. E o tribunal falou, olha, esses documentos estão ali porque eles são para ser relatos públicos mesmo, documentos públicos. Porém, quem subiu 100% dos documentos ali foi a própria Microsoft. Ela subiu coisas que não poderia, ou subiu coisas sem estar redigido, né? O erro foi dela. Né? Então, a própria Microsoft teria cometido esse erro de subir todas essas discussões de e-mails, né, e documentos de apresentações e coisas tipo de estratégia. Mas não era informações confidenciais? Então, o erro é da Microsoft? Sim, é só que ela poderia ter subido ele com redatado, né? Com aquelas... As barras pretas. As barras pretas, ou não ter subido nem todos esses documentos, entendi, entendeu? Então eles confiaram que não ia vazar nada. Não é que eles confiaram. Não, o documento era pra ficar público. Só que eles subiram mais do que deveriam, entendeu? E subiram coisas que não estavam redatadas. Tudo, cara. Eles subiram os próximos planos da empresa pros próximos anos. Como assim? É errado? Então, subiram errado. Alguém subiu o PDF errado. Não sei explicar mais como que alguém fez um erro. É um erro. Você pode ter certeza. Alguém foi demitido por causa disso. Arrastou a pasta errada pro drone. Alguém deu esse mole, tá ligado? Caraca, não acredito. Mas isso é putz grilo, mano. Cabeças foram, né? Voaram, né? Na Microsoft, né? Posteriormente, porque o que tem vazado ali é o próximo Xbox, quando é que começa a nova geração, o controle, a nova versão do Xbox, os próximos jogos da Bethesda, que vai ter o Elden Ring, como é? Elden Scrolls? Elden Ring não. Elden Scrolls 6. Elden Scrolls 6. Né? O Skyrim 2 aí, né? Então, é porque o... Segundo o tribunal, a Microsoft deu pra eles um link no dia 14 de setembro, eles baixaram tudo que tava no link e subiram. Eram esses documentos que tinham que estar ali do julgamento, né? Então, assim, quem errou foi quem subiu o link da forma que subiu, né? Nossa senhora, quem botou os arquivos no link, né? Exatamente, Os caras queriam comprar até a Valve, mano. A Valve. E aí tem vários desses e-mails que são interessantes de ver como é que essa galera, na verdade, se organiza, né? E pensa, na verdade, e conversa, porque esse negócio da Nintendo jogou muito bafafá, mas era muito, às vezes, um desejo. Tinha uma certa discussão do Phil Spencer com uma pessoa que era ex-funcionária da Microsoft, que estava aos poucos comprando ações da Nintendo e crescendo participações, às vezes, numa... Quem sabe uma possibilidade de usar esse caminho para uma aquisição no futuro, né? Mas são coisas, são conjecturas, né? Coisa muito especulativa mesmo, e coisa mais de desejo do que exatamente planos, né? Igual, por exemplo, a gente teve exemplos mais concretos de planos, que até antes da compra da Bethesda, a gente viu lá nos e-mails, eles estavam ventilando a ideia da compra da própria Warner, da divisão de games, né, que teve para ser vendida algumas vezes e acabou não sendo mais, né, depois da fusão eles acabaram desistindo, fusão com a Discovery, no caso, e coisas desse tipo, né. Eu vi gente reclamando aí dessa parada da possibilidade de da Microsoft comprar uma Nintendo, ou até uma Valve da vida aí. E aí dizendo assim, meu Deus, como assim, a Microsoft quer fazer um monopólio, é um absurdo, não sei o quê. Caraca, maluco. Essas grandes companhias, elas se fundem, né? Elas fazem essas aquisições. A Sony mesmo já adquiriu uma porrada de estúdio aí, gente. Loucura é essa? Não pode comprar agora? Não, são proporções diferentes. Tem... Existe uma preocupação válida. Pergunta de novo, Jandir. Faz a mesma pergunta. Não pode comprar? Não. Monopólio. Mas será que é... Próxima pergunta. É, mas é, caralho. É tipo a Apple chegar e comprar a Samsung. Mas a Apple tá... Existe uma sondagem muito forte em Wall Street. E a Huawei. Que... A Huawei que domina o mercado asiático, né? De celulares. Que a Apple vai comprar a Disney, né? Essa, ah, beleza, essa é o rumo mais forte do mercado atualmente é esse daí. Que a Apple vai comprar a Disney. Tanto que o Bob, né? Iger... Não vai, mano. Presidente não vai. Da Disney já começou a vender... os ativos da Disney para diminuir o tamanho da empresa para aí sim facilitar a aquisição, né? Ele já começou a vender as TVs, vai vender a ESPN, vai vender o Hulu, e aí tá começando a diminuir o tamanho da empresa para ela possibilitar essa aquisição da Apple, sabe? Pô, a Disney vai ficar chata, mais chata ainda então, hein, mano? Não, e é o setor de entretenimento que eles querem vender, né? Os parques eles não vão vender, não. Ou seja... Ué, mas aí a licença vai ficar com a Apple, eles vão pagar licenciamento pra Apple? Não é. Mas é diferente, a Apple não atua primariamente no mercado de entretenimento. Exato, o negócio da Apple. Apesar dela ter o Apple TV Plus, né? Sim, mas é diferente. Tipo, seria a Comcast comprar a Netflix, tá ligado? Ah. A Amazon comprar. Ou a Microsoft comprar a Nintendo. Ou a Disney comprar a Fox. É, mas aí tava pra baixo, né? Tipo, que foi um bagulho. O foda bizarro. É esses Viacom, tá ligado? Esses caras que já tem um monte de. Sim, a Comcast, que é dona da Universal, ela comprar a Disney realmente caracterizaria um monopólio. Aí ficou uma distância muito gigantesca pros outros. Ainda mais que a Comcast não é só a entretenimento em si, é as plataformas também, né? O meio que essas coisas chegam na galera. É tanto que foi ventilado internet, também então. O fato da Microsoft querer comprar a Netflix, né? Quando a Netflix tava em baixa ali, no final de 2022. Começo de 2023, a Netflix ela perdeu muitos assinantes por causa da guerra, né? E por causa de diversas situações ao redor do mundo, né? O fato da a rebordosa pós-pandemia, né? Que tiveram muitas assinaturas e aí você não tem como crescer mais do nível que cresceu em 2020 e 2021, né? Que cresceu absurdamente e aí não tem como crescer em 2023 do mesmo jeito. Aí você começa a cair. E a expectativa dos acionistas, ela também está crescendo, a gente quer crescer mais, né? E aí a Netflix começou a perder valor, perdeu quase 50% do valor de mercado. E aí nessa época surgiu muitas especulações de que a Microsoft estava querendo adquirir a Netflix. Hoje o valor da Netflix subiu já absurdamente, porque a empresa conseguiu dar uma volta por cima e se valorizar novamente, né? Então acho que é meio difícil. Mas a Microsoft tem uma empresa que tem dinheiro, é a Microsoft, né? Pra comprar, ela tem dinheiro, né? Sim, mas é por isso que existem os órgãos reguladores pra que a pessoa que tem a empresa que tem dinheiro não consiga fazer qualquer coisa, entendeu? É. Mas tu acha que é um absurdo, tipo, a Microsoft comprar estúdios como ela fez com a Bethesda, com a Activision? Não, mesmo, estúdios né? Não. Estúdios menores, eu não acho. Que eu baixo, inclusive, né, Bruno? Se quiser, olha aí. Não, pra ficar à vontade aí, filho. Se quiser mandar um e-mail aí, Fispense. Exato, nem precisa de Bruno, tudo arroba isso aí, Byte. É, não precisa nem de tudo isso aí, não. Inclusive, uma das coisas que vazou também foram os valores que foram gastos ali pra colocar os jogos no Game Pass, né? Acho que não eram gastos, mas eram valores que eles especulavam que seriam necessários pra botar alguns jogos no Game Pass Day One, né? Porque aqueles jogos ali não foram pro Game Pass. O Red Dead Exato. 2, por exemplo, eles tinham que pagar 5 milhões por mês. É, no caso, isso aí pronto, seria uma versão que eles estão especulando de uma versão que seria pra nova geração, né? Que tá pra... É. Pra acontecer. Mas tem ali lançamentos recentes. O próprio recentes. Mortal 1 tá na lista. O Star Wars, caralho, já dá Survival 300 milhões, caralho. Meu Deus do céu. Isso é o que eles esperavam que a publisher pediria, né? O Esquadrão Suicida, né? Também, Esquadrão Suicida, 250 milhões e tal. Baldur's Gate 3, 5 milhões. Que acho que esses aí eles jogaram embaixo, né? Acho que hoje em dia... É, que se esperava que não fosse bombar e aí o do todo jogo é o dos mais elogiados do ano. O GTA V, caralho, que tá 15 milhões por mês. Imagina, mano. Garantido ali. Todo mês. Esse cara tem muito dinheiro, hein, mano? Inclusive, fica a dica aí, ó. Compre ações da Take-Two. Take-Two, hein? Ano que vem, agora o bagulho vai explodir. É. Quando sair o GTA 6? É. Quando for anunciado. Saiu o trailer. Trailer de GTA 6. Vai subir pra caralho mesmo. Pode comprar, mano. Pode comprar. É fácil de comprar, mano? Essas ações? É, tem que entrar no site lá e... Onde você tem? Você tem banco em alguma corretora? Não, não tem não. Não. Pode ir lá e ver se tem ação gringa. Entendi. Mas geralmente é de boa, tudo pelo aplicativo. Caraca, mas esse negócio é muito doido, né? Mas o foda é que eu, assim, quando eu vejo esses vazamento de, estão produzindo o jogo tal, eu já acho assim, como é que não vaza mais, sabe? Como é que a galera tá desenvolvendo um monte de jogo que você nem sabia que tava sendo feito e não vaza? Porque na maioria das vezes o pessoal não fica postando documento errado. Não, mas tipo, tem uma equipe lá de 200 pessoas, Bruno. Sempre tem um pequeno vazamento. Na real, essas paradas sempre vazam. É, quando você trabalha numa empresa, você não pode sair falando não, seu doido. Você não fala, assim, não... mas você comenta, caralho. Você... Às vezes você tá num projeto secreto, você tá na mesa de bar e você fala assim, caraca, eu tô fazendo isso. Um jogo... Aí se conseguirem descobrir que foi você que falou, você vai tomar um puto de um processo, pô. Mas eu tô falando, essas coisas sempre vazam. Não vaza, mano. Os caras, quando foi vender o Promobit, que é 1% isso daí, um dos sócios lá, nem a mãe do cara sabia. Descobriu quando saiu na Exame a matéria. Descobriu com o povo. Foi. Porque eles assinaram um contrato de NDA fudido lá, porque era uma empresa de capital aberto, a Melis é uma empresa de capital aberto. Se vazasse, e aconteceu, e justamente o que aconteceu, ia dar um pico de subir a empresa, aí vaza. Melis tá pensando em adquirir alguém por 13 milhões. Aí vai alguém lá e compra, sei lá, 1 bilhão de ação da Melis. É, não dá. É que essas pessoas, o desenvolvimento de um jogo grande, assim, envolve muitas pessoas, assim, e... Mas essas coisas vazam, sim, Jurandir. Sim, é. Geralmente é mais perto, sim. Mas não vaza desse jeito que vazou da Microsoft. É, você saber que estão fazendo um jogo, vaza, mano. Vaza. É, isso rola muito. O que vaza menos são coisas que vêm lá do Japão, por exemplo. Essas coisas são mais difíceis de vazar. Hoje em dia, sabe como é que muita coisa vaza? Rating. Também rating, mas metadado, às vezes, de YouTube. Galera sobe coisa em YouTube não listado. Aí a pessoa que, tipo assim... Tá no time do marketing ali, sim, chega um link não listado na mão dele, tá ligado? E aí falta só alguns dias pro negócio ser anunciado e ele acaba vazando, alguns meses. É, no mundo do cinema, o que vaza muito. Tipo, a Netflix é uma das empresas que mais consegue preservar essa parada, porque eles levam a sério demais esse negócio de vazamento. Então, muitas vezes, você nem sabe que um filme tá sendo feito e ele vai sair semana que vem. Tipo, eles anunciam, é isso, gente, tá aqui o trailer, sai semana que vem. E você, caraca... Não sabia nem que tava sendo feito e só tem gente famosa nesse filme. Como assim, caralho? A Netflix consegue fazer isso. Mas o filme de Hollywood, cara, é muito difícil não vazar coisas, sabe? Principalmente quando você filma externas e a galera tá tirando foto. E aí você sabe a produção, você sabe os envolvidos. É, o próprio Deadpool lá não vazou a roupa do Wolverine já? Porque pegaram... Pois é. Pegaram tudo, né? Mas vestido. É. Tem a logo da Fox gigante de pedra de fundo, caralho. Quando eles estão lutando. E aí a gente, caraca, mano, vazou tudo, mas por quê, né, mano? Mas isso gera hype também, né? Eles fazem externo às vezes, porque gera hype também na produção. Então, se ninguém tava esperando nada do Deadpool, quando viu o Hugh Jackman com a roupa amarela, você já muda a perspectiva que se tem, né, sobre o filme. Então, às vezes até ajuda. Mas muitas vezes, produtos licenciados, cara, costuma vazar. Funko Pop revela personagem, a arte de McDonald's ali, que eles fazem, né, aqueles bonequinhos... Revela personagem, revela uniforme, revela um monte de coisa, assim. Então, esses vazamentos meio que são comuns, sabe? Mas desse jeito aqui, que aparentemente não era pra ter sido revelado agora, né? Tipo, esse Xbox novo aí, esse Refresh, que ele é mais arredondado. Isso é esperado, e agora as pessoas vão aprender que a nova regra do videogame é isso, cara. Chega no meio da geração, vai ter interação nova. É o novo normal, é a iteração de videogame, mano. É, não vai ter mais surpresa, né? Você sabe que vai rolar, só né? Só que, tipo assim, nesse caso aí, seria uma remodelação que não é o que aconteceu na última geração, por exemplo. O Xbox recebeu uma versão mais parruda, né? Nesse caso, seria só uma remodelação visual mesmo e um console que não teria drive de disco, né? Um Series X sem disco com um HD maior. A Microsoft tá nessa mesmo, né? De investir mais forte ainda nesse rolê, né? De não trabalhar mais com disco, né? É, uma coisa que a gente viu nesses vazamentos aí nos documentos deles é que durante o primeiro ano de geração nova, o Series S chegou a bater 75% da base instalada. A gente não tem um vazamento mais recente, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, isso já deu uma balanceada melhor. Hoje em dia é um pouco mais de 50% de Series S comparado com o Series X. Então, assim, porque na verdade... No começo da geração, o estoque de Series X era muito baixo, né? E aí isso mudou muito, assim. Ô, Felipe, não vazou também o negócio do valor das vendas, né? A expectativa de venda, se eu não me engano? É, a ideia da Microsoft é que chegando em 2027, que chega perto do final dessa geração, que acabaria em 2028, né, no caso, eles queriam estar entre 55 e 59 milhões, eu acho, de unidades, que é algo parecido com o que o próprio Xbox One fez, segundo algumas estimativas aí, né? Mas... Vazou o número que tem hoje? Não, isso não. Pelo que eu vi, não. Chegou a vazar algo sobre o Game Pass, né? que foi numa conversa do Phil Spencer com, na verdade, acho que um dos advogados do FTC, que foi uma das conversas que foram redigidas, né, redatadas e censuradas na época do julgamento, que era perguntando se o número de assinantes do Game Pass tinha subido desde o anúncio da compra, da intenção de compra da Activision por eles, até aquele momento, que era um espaço de 9 meses, e segundo ele, não tinha tido crescimento. E naquele momento era pouco mais de 25 milhões, eu acho, na época. É, não teve um negócio no Big Festival que rolou um vazamento de valores, né? Do Xbox, do X e S. Tinha vendido até aquele momento ali, de 21 milhões? Sim. Combinado, teve, sim. Aqui, isso, foi um... Exatamente, foi algo não oficial por... Mas tá bem no parâmetro, né? Se você fazendo os cálculos aí, né? Ele tá parecido com o que foi o Xbox One, assim, né? Em termos de base, assim. Ele não tem mostrado muito maior, não. Nesse sentido, né? Mas são baixos os, né? Os valores, né? De venda. Se você comparar com o PlayStation 5, né? Ele tá bem abaixo, assim. Se não me engano, o PlayStation 5 passou de 40 milhões, né? Agora em julho. Aham. Outra coisa foi o próprio Phil Spencer. Ele se manifestou sobre esses vazamentos. Dizendo que vimos a conversa sobre e-mails e documentos antigos, né? Ele tá falando que... É, que seriam todos, a maioria dos documentos todos antes de 2020, né? Pois é. Ou de 2020, alguns deles ali também. É, então ele meio que descartou a parada, né? De... Gente, não é nada absurdo, não, e tudo. Mas foi um negócio gigante, né? Ele tá falando que são planos datados, que ele tá, de certa forma, certo. Até porque a gente tem muita coisa lá, por exemplo, do próprio... calendário de lançamento da Bethesda, o Starfield lá tava como algo esperado pra 2021 mesmo. E o jogo saiu só em 2023, né? Não tinha um vazamento de um controle, né? A ideia daquele controle que... Que é um controle que seria parecido com o DualSense. E tem um outro controle de uma mão só também, né? É. Que seria um controle com os bagulhos hápticos que tem o DualSense hoje em dia. Os gatilhos e tal. E que pro próximo Xbox, que eles estão esperando em 2028, eles... estariam trabalhando a ideia de ser algo mais híbrido, às vezes, com coisas de nuvem, e também até, às vezes, mudar um pouco a arquitetura pro REM, né? E os vazamentos sobre os próximos jogos da Bethesda, tem muita coisa de exclusividade, né? Ah, na verdade, todos, né? Dali pra frente. Acho que não teria mais nada que viria pro PlayStation, não. E jogos grandes, né? Mas, assim, ali são tudo sequências de coisas que daria pra esperar sequência, né? As outras coisas novas, talvez os codinomes dos projetos de Doom ali sejam interessantes, mas é o Dishonored 3, é um próximo Doom, sabe? É coisas, sim, meio óbvias, assim. As outras coisas estão em codinomes, né? Então não dá pra saber o que que significa exatamente. Em questão de... do que vai vir aí. Inclusive o Hi-Fi Rush, que saiu no começo desse ano, né? Ele, sim, tá naquela lista com o codinome dele, que era Project Hibiki, eu acho. Então, assim, dá pra saber que eles estão fazendo muita coisa, mas não dá pra ter muita dica do que é, entendeu? Porque tá tudo em codinome ali. E a parada do próximo videogame da Microsoft ser um híbrido meio semelhante a que é Vibes Switch, assim. Vocês têm um portátil e ter a versão... Na verdade, não. O que eu falei é dele ser híbrido com a ideia de usar a computação em nuvem. Nuvem, né? Não de ser portátil e tradicional, sacou? Mas as pessoas podem utilizar, tipo, um sistema portátil pra jogar esses... A Microsoft, ela pode ter... um sistema portátil, sei, né, pra ter um... Acho que você tá falando dos controles lá, que parecem o controle do o Joy-Con que faz tem, o tétimo, tem um, né? Tem um... Nos slides lá tem um slide de um portátil, né? Isso. Mas ele pode muito bem ser algo só pra jogar. Até parecido com o bagulho da Sony vai lançar agora aí, sabe? É um bagulho só pra fazer o streaming de um outro videogame pra ele, sabe? Não tem como saber o que aquilo significa por aqueles slides. Qual foi a última vez que a gente fez o nosso podcast preview, hein? Preview, lembra? Foi ano passado, é sempre número par, não é? É no ano par. A gente sempre faz 2 anos de previsão, a gente faz previsão 2 anos pra frente. Mas no podcast... Futuro, alguma coisa futuro? Previsões mesmo, não? Previsões, né? É, previsões? Ué. Preview não dá pra fazer preview. Previsões para 2024. saiu em agosto de 2022. Gravar outro em agosto de 24. É, tá longe ainda. É. Tá longe não, né? Ano que vem, né? Mas, um ano, hein? Mas caraca, tem alguma coisa... Inclusive o título desse podcast, alguém vai ser pai? Abraço. É porque você falou. Eu não. Pois, você falou assim, alguém vai ser pai. Mas não disse que era eu, né? Ué, mas muito bem. Eu não sei. O que é assim, que a gente aprende? Tem, Nesse cast tem alguém que já é pai e tem três que não são ainda, então aí vocês têm que ver. Existe a chance do Phil Spencer ser demitido? Existe a chance de quem ser demitido? Phil Spencer. Zero chance, né, mano? Fala. É engraçado que numa das coisas do... Numa dessas conversas que teve com um advogado no julgamento, eles falam sobre os planos do futuro de número de usuários que eles querem atingir, crescimento em certas áreas e tal. E o cara, o advogado da FTC, mostra um slide que seria projeções para atrair usuários de outras áreas que não o console, no caso, nuvem e PC. E aí o Fispensa esclarece que isso aí foi um slide que a galera de hardware fez, pensando nessa ideia, mas o nosso plano hoje é expandir sim o crescimento da nossa plataforma e do Game Pass dentro do ecossistema de console. Eles querem expandir o ecossistema de consoles que eles já têm hoje para novos patamares aí, incluindo essa questão de assinante do Game Pass. E ele faz uma das declarações que ele fala que ele acha que se eles não conseguissem fazer isso até 2027, talvez eles teriam que até repensar a atuação deles dentro do mercado de videogames. Talvez se eles deveriam continuar atuando da mesma forma, ou uma coisa mais drástica seria até sair do mercado de games de uma forma tão intensa que eles têm hoje, né? Porque hoje eles estão atuando em todas as áreas, né? Basicamente. E tem muita coisa dos e-mails exatamente de meio que um pouco de pressão do Satya Nadella. Vários dos e-mails são dele perguntando como é que tá o market share entre Xbox e PlayStation, sabe? Então tem muita gente falando, pô, e se chegar em 2027 e não bater essas metas, e o que, que a direção da Microsoft acima ali vai questionar, né? Será que isso poderia chegar num ponto de uma resignação de um cara tipo Phil Spencer, porque não conseguiu chegar onde tá, né? Mas isso é muito, muito especulativo, né? É um negócio que... Eu lembro que tem um dos e-mails que fala dele cobrando os adiamentos do Starfield, né? Que isso tava prejudicando o Game Pass e que o Game Pass tava ficando sem novidade de AAA e esses adiamentos estavam sendo péssimos, eles estavam tendo prejuízo. Um e-mail dele meio que dá uma cobrada forte na galera sobre planejamento de lançamento de jogos mesmo, porque eles estariam 16 meses, né, sem um jogo grande. Isso aconteceu entre final de 2021 e... esse ano, né, 2023, meio que foi o que rolou. Então, foi um e-mail dele cobrando essa galera, a gente gastou esse dinheiro pra evitar esse tipo de problema e a gente tem que melhorar nesse sentido de planejamento, né? Uma cobrada forte que ele deu na galera de software deles ali, né? Exatamente. Mas tá aí, né? Phil Spencer teve que se manifestar. Será que a gente vai ter mais vazamentos assim? Não, né? Acho que já vazou tudo que tinha que vazar, né? Não sei, acho que desse documento, acho que a grande maioria. Talvez a galera ainda esteja vasculhando coisa de e-mail, assim, de conversas e tal, mas essas paradas dos slides, eu acho que é um negócio mais que já foi, né? Que era onde tava muita dessas informações. Imagina a chance de uma Nintendo ser comprada pela Microsoft. Qual a possibilidade disso? Imagina a galera lá no Japão recebendo esse e-mail. E aí? Eles já tentaram, né? Tem uma história clássica, né? A Microsoft tentou comprar a Nintendo quando ela tava entrando no... E eles responderam com KKK, né? Hello, não, risos. Sai fora. É engraçado, no e-mail do Phil Spencer ele fala que... É claro que ele vai falar isso também, né? Mas ele fala que uma fusão dessa seria melhor tanto pra Microsoft quanto pra Nintendo. Aham. Aí é complicado. Realmente, a Nintendo tá precisando muito de jogo, né? Não sei. Jogo bom próprio dela, First Party. E a quantidade de coisa... A marca Nintendo se valorizou muito esse ano, né? Nos últimos 2 anos, eu diria, né? Também com os jogos que foram lançados, o crescimento gigante do Nintendo Switch. E a valorização externa também, né? Tipo um filme do Mario fazendo a grana fez isso... Ela demorou muito pra isso, mas ela tá virando uma empresa de entretenimento geral mesmo. Exato. Né? E nos últimos anos, não só por causa do filme, mas já vinha acontecendo ela... O conseguiu parque, melhorar, né? Parques, muito a estratégia, né? de licenciamento no geral, então assim... Lançou os parques da própria Nintendo e entrou aí numa nova era com o Switch, aí, não só por conta do videogame, mas por conta de licenciamento das suas propriedades mesmo. Quem foi que salvou a Nintendo? O Pokémon Go? Com certeza não, filho, você é louco. Foi a matéria no Jornal Nacional, William Bonner falando de Pokémon Go? A Nintendo, ela teve algum momento de baixa, assim... Recente? Ah, o Wii U, né, pô? O Wii U foi um mês de baixo. 10 anos atrás. Faz um tempão. Tá sacanagem. Né? Mas não passou muito tempo embaixo, não, né? É porque o Wii não durou muitos anos, né? Mas. Ela desistiu muito rápido do Wii U também, né? Foi um momento de grande baixa, assim. É, de 2013. Mas ela tava numa alta absurda, né, com o Wii, né? Foi uma alta gigantesca ali, né? Não exatamente. O 3DS também, naquele momento ali, era um console que tava com problemas também, né? É que o 3DS conseguiu se recuperar depois. O Wii U, nem depois. O Wii U... É, o Wii U simplesmente foi descartado, né? Foi descartado, vamos pro próximo. E aí veio o Switch. No momento que o Wii U saiu, o 3DS ainda tava com problemas, assim. 2013 ali. É porque a hora boa pra comprar essas empresas é quando eles estão em baixa, né? Sim. Ou não também, né? Às vezes você compra com a expectativa de que você vai puxar positivamente. Eu vejo o caso da Disney com a Fox. Eu acho que essa compra foi uma das compras mais bizarras do mundo, assim, sabe? É, a Disney comprou a Fox basicamente pra destruir o legado da Fox inteiro, sabe? Desmembrou a empresa e acabou o nome Fox primeiro, né? Vamos tirar esse nome, não vai existir mais esse nome. Aí existe o 20th Century Studios, não tem mais 20th Century Fox. A impressão que eu tenho é que a Disney comprou a Fox só pra tirar uma concorrente do mercado mesmo e é isso aí, sabe? E pegar de volta os ativos, né? De X-Men, de Quarteto Fantástico, então, pra capitalizar em cima, né? Só pra tirar um concorrente, não sei se foi, porque isso é a estratégia da Globo. Agora, tem que ter coisa a mais, assim. Ninguém vai gastar o que gastou só por isso. Eu já acho que tem muito mais a ver com as IPs mesmo. É poder usar as IPs que estavam amarradas com o que foi feito lá com a Fox, né? Eu acho que, na real, eu não sei nem... Acho que isso tinha muito a ver com a ideia de expansão de streaming mesmo, né? Crescer catálogo e tal. É, pra não depender só da Disney, né? Só de Disney. No fim das contas, o plano de streaming da Disney é meio confuso. É flopado, né? Porque o Disney Plus só dá prejuízo. Curiosamente, o Hulu, que é dela também, dá lucro e o Disney Plus não. Me explica. O Star Plus, ele só tem na América Latina? Só tem na América Latina. Nos Estados Unidos é junto o Star Plus e... É, o Star Plus é uma aba dentro do Disney Plus. Nossa, muito mais jogo. É, você ficaria muito mais... Porque seria... É uma forma da Disney separar os conteúdos acima de 14 anos, né? Não, sim, mas por que isso não é mais separado? Porque a Disney Plus permitiu agora colocar conteúdos de 18 anos, né? É, eu digo, na verdade, por que aqui não é assim, então? Por causa da ESPN. É um... Lá fora existe o ESPN Plus, né? Não tem na América Latina, a ESPN Plus. Lá fora a ESPN não tá no Disney Plus. Não tá no Disney Plus. Mas então, eles vendem um pacote, né? Então esse serviço não é bom em lugar nenhum. Mas eles vendem um pacote, demais, né? Demais, mano. Lá fora eles vendem um pacote de três streams que você paga muito barato se você assinar os três. Que é Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, né? Entendi. Você paga um preço. E tem um monte de conteúdo da gente, pra gente que não chega aqui por causa do Hulu. Sim. Chega atrasadão, né? O próprio The Bear chegou atrasado pra caramba. Pode crer, meses zoados. Chegou muito atrasado. Mas o Star Plus, especificamente, aqui no Brasil, ele só não acaba por causa da ESPN mesmo. E muita gente assina o Star Plus por causa do ESPN. É uma das melhores coisas que tem lá, pô. Pra assistir as coisas e tudo. E olha que tem muito conteúdo bom, tá? O Star Plus, muito conteúdo bom, que poderia estar dentro excelente. Do Disney Plus, né? Sabe? Podia estar dentro do Disney Plus. De catálogo de filme é muito bom. Eles, não, e ele, não só catálogo, mas eles lançam muitas coisas novas, né? E produções nacionais os filmes, também. Os filmes que eram da 20th Century saem tudo lá, né? Que era da Sim. Fox, né? Sim. Eles ainda existem. E aí e são o streaming que pega as coisas do especificamente do Hulu, né? Uhum. É, pra cá, né? Que é que eles não vão lançar no Disney Plus, eles vão lançar diretamente no Star Plus, né? Então é um conteúdo que vale a pena. E curiosamente, né, vale muito mais a pena, tipo, você assinar o Mercado Livre, não tem o plano pois do Mercado Livre? Pois é, tem a tier do Mercado Livre que tem o Disney Plus e o Star Plus. Sim, é mais barato que é pagar qualquer um deles só direto. Você paga, eu por exemplo, eu pago R$14,90 pra ser nível 6 do Mercado Livre, e aí eu tenho Disney Plus e Star Plus de graça. E tem desconto no HBO também, se eu não me engano. Desconto de 50% no HBO Max e tem desconto de 30% em outros streams, né? Tipo, Paramount. Eu acho que tem até do Paramount também, exatamente. Tem o mesmo desconto, HBO e Paramount e Disney Plus. Agora, incluso. Quem paga essa conta aí? Tem até Lionsgate nesse esquema de desconto aí. É, só que a Lionsgate vai sair do Brasil no final do ano, né? Quem paga é o Mercado Livre. Mercado Livre ele banca, né? É, pô. Não, eles têm uma parceria forte, né, com a Disney, né? Dentro, é. E agora não é mais Mercado Livre Level 6. É Meli Plus. Isso, é Meli Plus, exatamente. Ah. E também tem frete grátis a partir de certos valores lá. É bem legal, hein, mano? É, são os dois planos de assinatura que vale você pagar hoje em dia é o Prime Video. O Prime, no caso, né? Que você tem desconto de... tem frete grátis e tem descontos na Amazon. E você tem acesso ao Prime Video, né? Que é o mesmo valor, inclusive, do Meli Plus, né? Que era o antigo nível 6 do Mercado Livre. Que aí tem esses benefícios. Cara, você paga 14 e pouco. E aí você tem Disney Plus e Star Plus de graça, sendo que os dois juntos é assim, Quase R$60? É, não faz nem sentido essa porra. Mas a gente sabe que almoço grátis não dura pra sempre, né? Em algum momento essa promoção vai acabar, né? Mas eles têm uma parceria forte, viu, Evandro? Porque, por exemplo, o Mercado Livre lançou o streaming próprio dele. Vocês estão ligados do streaming próprio do Mercado Livre? O Mercado Play. Se você pesquisar, vai na busca lá do Mercado Livre, bota Mercado Play. Vai aparecer um streaming gratuito do Mercado Livre. Que tem, cara, conteúdo demais, filme, série, um monte de coisa. E um monte de conteúdos da própria Disney dentro. Se você for nível 6, você consegue assistir de graça. Então você pode assistir os filmes de Star Wars, os filmes da Marvel, tá tudo dentro do Mercado Play. Doideira, né? Eu quando vi essa parceria, isso assim, rapaz, tem uma coisa além disso, sabe? De compensação financeira. A impressão é que as empresas estão bem, bem alinhadinhas, sabe? As duas, Mercado Livre e Disney. Parece que tem alguma coisa acontecendo. As duas querem o quê? Crescimento de base. É. Exato. E aí eles estão fazendo um esquema para trazer as pessoas pro rolê. Isso. É que nem aquelas empresas que oferecem, tipo, mês grátis, né? Uhum. Assina aí por um mês aí, porque no segundo mês vai que você esquece. É, ou você viu que vale a pena e continua, mano. E você continua, exatamente, né? Se você não utilizou... A Globoplay também tem esquema de assinar Globoplay e Disney e Star Plus junto. É, a Globoplay acho que tem um esquema com diversos, né? Tem com a Apple... Uhum. E aí eles estão sempre fazendo essas parcerias. É a forma que essa turma descobriu para tentar competir com a Netflix, né? A Netflix é uma das poucas que não faz parceria com ninguém, né? Globoplay você consegue assinar até com a Flá TV, filho. Imagina a torcida do Flamengo assinando seu serviço. A Flá TV, ela passa os jogos do Flamengo? Não, né? Não sei, se é só bastidores ou se passa o jogo também. Acho que não passa jogo, não. Flá TV Plus, vamos ver aqui. Jogos ao vivo em áudio. Puxa, é rádio? Tô vendo aqui, ó. É, deve ser que nem o Neto faz, ao vivo sem imagem. É. O cara liga na TV e fica ouvindo eles. Mas tem acesso a bastidores, né? De documentários exclusivos, especiais, melhores momentos de jogos. Tu tem tudo dentro dessa Flá TV, né? Flá TV Plus. Quanto é a assinatura dessa bicha, hein, mano? Até que deve ser. É que é cara, hein? Vai assinar? Não, só pra ver mesmo. Experimente gratuito aqui, vamos ver. Ah, não tenho. É muito bom não aqui, hein? O negócio dele, hein? A interface tá muito boa, não. Enfim. Ah, então, tem que. R$12,50 pra ver o Flamengo? Uhum. Pra ver os bastidores. Cê, aí, quando o São Paulo sair, você tem uma câmera direto no vestiário, ele chegando antes dos outros? UFC. ele brigando. brigando na rua. É, e aí eu combo com a Globoplay mais Flá TV. Cara, por que a Globoplay faz uma parceria com a Flá TV? Empresa porque da Flamídia. Tem muita audiência no Rio, né, mano? Não, é o Flamídia. Não, tem muita audiência no Brasil. É a maior torcida, caralho. Isso é questionável. Você tem uma torcida, questionar é o Santos, coisa... que é a maior torcida do Brasil. É. Lógico que é, o Santos tá no coração de todos os verdadeiros fãs do futebol. Segundona batendo. Não tá não, filho, você viu lá, vai. Duvida, mas não desacredita não, pô. É que é a maior torcida do Brasil. Isso é o ano das coisas que nunca aconteceram. Passei. São Paulo ganha a Copa do Brasil, cara. 21% dos brasileiros torcem pro Flamengo. Aí, pô. Corinthians em... E os 80% é Santos, pô. É anti-Flamengo, é a segunda maior torcida. O Santos tem 3%, acabei de ver aqui. 3% é seu nariz, cala a boca, lógico que não. 3%. Pronto, caraca, os caras de São Paulo torcem pro Santos. São um estudo tem pouco tempo, não é? Foi. Uhum. 3% não é, não, para, nem ferrando, mano. Que 3%? Acho que ela achar mais? Ainda tá bom ainda. Você tá achando muito? É pouco? Eu tô achando pouco, 3%, mano. Pô, Bruno, eu sinto te aqui falar. É. Pô, o que motivo tem alguém pra torcer pro Santos, mano? Hoje em dia... O Santos é tipo o Ferroviário aqui no Ceará, só o véio tosse. Ah, tá, até parece. América Mineiro da praia. Cadê o Cruzeiro? Cruzeiro 4%, hein? Acima do Santos. Não, você tá olhando errado aí. Como assim? O estudo mais recente é esse aqui, né, não? O Cabuloso? Não, o da Atlas, de 25 de abril desse ano. Esse aqui é 26 de agosto de 2023. De quem que é esse estudo? Da ESPN. Botei o link da ESPN do aí. Do Atlético do Galo, Felipe. Só tem pesquisa enviesada. Do da Atlas tá 6% do Cruzeiro. E o do Santos? 3.1 também, não mudou não. Não, então isso aí tá enviesado. Os dois estão enviesados. Ah, não tem mais essa torcida toda, né? Tá 3%. Toda, não, nunca teve não, pô. Que loucura, né? Mano, o Fortaleza e o Fluminense tem 1% só, mano? Mas o Fortaleza tá em ascensão agora. Deixa o Fortaleza conquistar alguns títulos aí pra tu ver. Ele começa a atrair a... Primeiro que esse 1% deve ser a torcida do Fortaleza e parte da torcida do São Paulo que passou a torcida do Fortaleza por causa do Rogério Ceni, né? Esse é o do Datafolha, sabe? O Rogério Ceni deu entrevista falando assim, cara, todo mundo da minha família torce Fortaleza. Ah, quando, pronto. Quando não ele é o sendo técnico não é o do Bahia jogando. Falou isso. Ele foi sendo técnico do Bahia falou isso. Inclusive, vocês viram a vergonha? Ele perdeu o jogo e aí foi dar entrevista. E aí fala assim, a gente tava buscando a vitória. Ele, opa, desculpa, triunfo. É que eu não tô acostumado a ter que... A não poder falar vitória. Caralho, não pode demais. Falar a palavra vitória? Não pode Bahia, falar vitória, né, porque é concorrente do Bahia, né? Rival. O rival do Bahia, isso vitória. É ridículo, né, mano? Aí ele tem que falar triunfo. Parece a Globo com a zega dele, não, a rede social. Tô. De microblogging. Aqui em Fortaleza, no Ceará, né? A torcida, os dirigentes e a galera do Ceará não falam o nome Fortaleza. Fala, na gente eles vai jogar falar hoje. Da cidade, eles falam o quê? Capital do Ceará. Caralho. E aí, quando os torcedores de Fortaleza vão falar do estado, falam o quê? É o estado onde não, fica a cidade de Fortaleza. Ceará, a gente tem isso não, mano. Isso é frescura, cara. Eles falam Fortress City. A gente, na verdade, a gente chama de time do canal, né? Porque a sede do... O Ceará é que não é o Ceará mesmo, né? É, o time do canal é porque a sede do Ceará é ao lado de um canal que corta parte da cidade, assim. E aí é podre, né? O canal, o cara do esgoto e tudo. Aí a gente chama de time do canal. Enfim, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 90 Rindas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.